uma bandeira do Brasil acima do caixão do amigo. Guerreiro, fuzil a menos contra os inimigos. Um frio no espinho, um aperto no coração. Outro guerreiro que se vai, esse era meu irmão. Meu irmão. Momento de reflexão, olhando pra um crucifixo. A Deus peço perdão, joelhos no chão, olho é fixo. Aparência de um lixo como um bicho pelo canto. Vejo todos chorando, mas não consigo esse pranto. Na porta da UTI onde ele tá sendo operado, parece que não sofri, mas por dentro despedaçado. Quando o Motorola toca, eu recebo a notícia do confronto do Pedrão contra a porra da milícia. É hora, come, apavora, ignora espectadores. Bota pra fora, emaranhado de uma vida de dores. Calado faz promessa quando Deus tenta barganhas. Como preço de fiança, faz várias orações estranhas de quem não tem intimidade, de baixar a cabeça. Quase ateu pela maldade que fez com que esqueça. Lembra das orações, capelães, Pai Nosso viu e vê cirurgiões dizendo que o Pedro não resistiu. Uma bandeira do Brasil acima do caixão do amigo. Guerreiro, fuzil a menos contra os inimigos. Um frio no espinho, um aperto no coração. Outro guerreiro que se vai, esse era meu irmão. Uma bandeira do Brasil acima do caixão do amigo. Guerreiro, fuzil a menos contra os inimigos. Um frio no espinho, um aperto no coração. Outro guerreiro que se vai, esse era meu irmão. Mais um filho sem ter pai, na infância destruído. Uma estrela cadente cai, ele faz um pedido pra Deus mandar seu pai de volta e só recebe revolta ao perceber pela manhã que seu pai nunca mais volta. Eu que dei a notícia pra sua esposa e sua casa. Não é fictício, o peito arde como brasa. Seu marido, meu amigo, faleceu faz uma hora. Até parece que ela esperava uma lágrima rola. E eu me sentindo culpado por ter levado pro confronto, mas sempre do meu lado, pro perigo sempre pronto. Quanto mais vivo, mais eu morro, subo o morro. Tanto cego, carregava uma cruz, agora tenho pregos. Levo mensagem como sinto muita cena. O esquema era minha guerra, leão contra hiena. Tanto problema, causo pauso, isso e sigo em frente. A sede de vingança são maçãs, presente dessa serpente. Uma bandeira do Brasil acima do caixão do amigo. Guerreiro, fuzil a menos contra os inimigos. Um frio no espinho, um aperto no coração. Outro guerreiro que se vai, esse era meu irmão. Uma bandeira do Brasil acima do caixão do amigo. Guerreiro, fuzil a menos contra os inimigos. Um frio no espinho, um aperto no coração. Outro guerreiro que se vai, esse era meu irmão. Aprendi uma lição que leva à solidão, pois tudo que coloco as mãos se quebra. Jesus multiplicou o pão, salvou vidas com seu sermão. Multiplico copos no chão, conexão com as trevas. Eu sou antagônico, com ódio supersônico, com sede de vingança e fome de justiça. A milícia entrou em pânico, acham que eu sou satânico. Mataram meu irmão hispânico, uma lenda da polícia. No velório veio um recado, disseram ser aliados. Bando de safado, odeio PMs corruptos. Liança com traficante, não sou mais do meu time. E agora sou um atacante muito mais estúpido. Todos sabem que essa morte só vai aumentar a guerra. Desejo sorte, sejam fortes, pois minha mira não erra. Meu inimigo declarado era só o ratão preto. E a milícia entrou no jogo pra perícia do meu dedo.